Boa noite a todos. Este é o primeiro programa chamado Verbatão. O site contendo todos os vídeos, né? Todos os tópicos abordados, vou colocar aqui, www.verbatão.tk. Eu só queria frisar o seguinte: eu não sou professor, óbvio, né? E todos os conteúdos apresentados aqui, eu vou procurar passar a fonte no site, né? O objetivo não é promover ninguém e nem me promover, né? Agradeço se alguma audiência me for dada, só que eu não quero promover ninguém, e o meu objetivo aqui é transmitir esses conteúdos, né? Transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, aprender, né? Então vamos ao primeiro quadro, que é de matemática. Ah, sim, meu e-mail, vou colocar aqui também, esse aqui, verbatão, sem acento, né? @ aqui. Vamos para matemática. Começando com matemática, eu vou começar a falar de matemática básica. Matemática básica é o capítulo 1, aritmética, operações diretas no universo natural. O universo dos números naturais é abordado de duas formas distintas. A abordagem abordagem ordinal, em que os numerais designam posições, e a abordagem cardinal, em que os numerais designam quantidades. Então, tenho aqui ordinal e cardinal. A abordagem ordinal designa posições e a cardinal designa quantidades. Comecei bem, né? Comecei já trocando palavrinha, né? Vamos aumentar o tamanho aqui. A distinção entre essas abordagens é tão intrínseca na concepção dos números que não se sabe qual delas é a mais antiga, mas não há dúvidas quanto à importância dessa distinção quando observamos que as palavras usadas para designar os ordinais e os cardinais são diferentes. Os numerais ordinais, né, seria esse símbolo aqui. Os ordinais são designados por palavras como primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, etc. Esses são os ordinais, né? Posições. Os numerais cardinais, que seria o nzinho aqui sem o asterisco, né? O nzinho aqui sem o asterisco. Os cardinais são designados por palavras como 0, 1, 2, 3, 20, etc. A formalização mais bem-sucedida do universo dos números naturais foi proposta pelo matemático Giuseppe Peano no século XIX. Ele relacionou os dois conceitos, estabelecendo uma ordem para as quantias. A partir dos conceitos primitivos de zero, número natural e sucessor, Peano impõe as seguintes regras. Vamos lá, as regras. Vamos lá, vou apagar aqui. Zero é número natural, ou em linguagem simbólica, zero pertence aos naturais. Todo número natural possui um único sucessor. Todo número natural possui um único sucessor. Zero não é sucessor de nenhum número natural. Vamos lá, exercício. Responda às seguintes perguntas. Qual é o primeiro número natural? Qual é o 16º número natural? Vamos lá. Minha pergunta. Vou apagar aqui. Minha pergunta foi: qual é o primeiro. Vou colocar aqui a letra A. Qual é o primeiro número natural? Letra B é: qual é o 16º número natural? Qual o primeiro número natural? Qual o 16º número natural? Qual é o sucessor do número 989? 989, quero saber o que vem aqui. Qual é o antecessor do 243º número natural? Peraí. Se eu não errar aqui, peraí. Coloca aqui em cima, peraí. Isso aqui já. Qual é a pergunta? Letra E. Qual é o antecessor do 200º? Antecessor, então, pra cá, né? Qual é o antecessor do 243º número natural? Lembra do símbolo? Esse símbolo seria para o ordinal. Pergunta número F. Qual número natural não possui antecessor? Número natural sem antecessor. Se é que saiu uma droga. Qual número natural não possui antecessor? Vamos lá. Essas são as perguntas que ficam no ar. Pergunta: qual é o primeiro número natural? Primeiro número natural. Vamos lá. Qual é o primeiro número natural? Zero. Né? Resposta: zero. Acabei de falar. B. Qual é o 16º número natural? 15. Não é 16. É 15. Ou eu escrevo 15. Aqui, zero. Por que 15? Se 0 é o primeiro número natural, 1 é o segundo número natural e 15 vai ser o 16º número natural. C. Qual é o... Qual foi a pergunta? Eles estão me perdendo aqui. Qual é o sucessor? Qual é o sucessor de 989, 990. Qual é o sucessor de 989? Estou conferindo só para não, né? Pra não falhar. Primeiro programa, pelo amor de Deus. 990. Pois 989, 990. 990. Eita, botou a letra D aqui. D. Qual é o sucessor? Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. D. Qual é o sucessor do oitavo? D. Qual é o sucessor do oitavo número natural? D. Qual é o sucessor do oitavo número natural? O sucessor do oitavo número natural. 8. Por quê? O primeiro número natural é 0. O sucessor do primeiro número natural é 1. O sucessor do oitavo número natural é 8. O sucessor do oitavo número natural é 8. Por quê? Porque o primeiro número natural é 0. O oitavo número natural só pode ser 7. Vamos lá. Qual é o antecessor do ducentésimo quadragésimo terceiro número natural? Antecessor é 241. Por quê? Porque eu falei que o primeiro número natural é 0. Vamos lá, vamos ver se está correto. Qual é o antecessor do centésimo quadragésimo terceiro número natural? 241. Por quê? Porque o do centésimo quadragésimo terceiro número natural é 242. Porque o primeiro número natural é 0. Ok? Faltou só a letra F. Letra F. Vamos lá. Qual número natural não possui antecessor? 0, meus amigos. 0. 0 é o primeiro número natural. Ok? 0 é o primeiro número natural. Vamos lá, né? Vou dar um tempinho aqui para fixar as coisas. E vamos apagar, né? Assim, né? Vamos lá. Opa, um pouquinho aqui. Continuando, a adição, como essa aula é falada, né? Eu estou falando, eu vou escrever as palavras para não restar nenhuma dúvida, né? Minha voz não é nem de longe das melhores, então vamos lá. A adição é a primeira operação aritmética. A adição é a primeira operação aritmética que devemos compreender neste universo. Essa é uma operação que se aplica a dois ou mais números naturais, entre parênteses, parcelas, e produz, em todos os casos, um único resultado que chamamos de soma ou total. O símbolo gráfico que indica uma operação aritmética é chamado de operador aritmético, e o operador da adição é mais conhecido como sinal de mais. Ok? Vamos lá. Primeira lei da adição. lei do elemento neutro. A soma do número zero com qualquer outro número natural N é igual ao número N. Vamos ver se eu entendi isso aí. A soma do número zero com qualquer outro número natural N é igual ao número N, ou seja, 0 mais 50. 50 é o número natural. 0 mais 50 vai dar 50. Eu acabei de falar que a soma do número 0, 0 aqui, ó, com qualquer outro número natural N é igual ao número N. Primeira lei da adição, lei do elemento neutro. Segunda lei da adição, o sucessor da soma de dois números naturais é igual à soma de um deles com o sucessor do outro. A partir dessas duas leis, pode-se concluir que a adição apresenta duas importantes propriedades, válidas para quaisquer que sejam os números naturais A, B e C. Propriedade comutativa da adição. Vamos lá. Propriedade comutativa da adição. Ai, ai. A mais B. A mais B é igual a B mais A. Propriedade associativa. Essa aqui é a comutativa. Agora vamos para associativa. Propriedade associativa da adição. É A mais B mais C é igual a mais B mais C. Nesta última propriedade, os parênteses são usados para indicar a ordem das adições. O primeiro membro da igualdade indica a adição do número C ao resultado de A mais B, enquanto o segundo membro indica a adição do número A ao resultado de B mais C. Como os resultados são iguais, fica estabelecido que a adição de três ou mais parcelas não necessita de parênteses para indicar em que ordem elas devem ser executadas. Fazer os parênteses, né? Pode morrer aqui que não interessa. Ó. Exercício, né? Um exercíciozinho. Comutativa, associativa. Opa! Essa vez eu escrevi lá em cima, né? Pra exercício. Efetue as seguintes adições. Vamos lá. Letra A. 0 mais 2. B. 2 mais 0. C. 2 mais 3 mais 4. D. 2 mais 3 mais 4. 3. 2 mais 3 mais 4. F. Nossa, essa aqui apelaram, né? Apelaram. 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. G. 2.000 mais 900. 2.000 mais 900. Mais 30, mais 8. H. 798 mais 798 mais 654 HI. Esse eu vou colocar. E eu vou colocar aqui. J, última conta, né? J, 2.468 mais 3.579 mais 7.536. Vamos lá. Exercício esse aqui, né? Você pode pausar. Se não quiser as respostas agora, você pausa o vídeo e faz aí conforto do celular. Eu vou responder agora, né? Eu decidi o seguinte: eu não vou deixar as respostas para os próximos programas, porque essa é uma tática muito João Kleber, né? O cara deixa de responder na hora. Eu acho, sinceramente, eu acho isso péssimo. Eu acho isso uma, eu acho isso, não vou dizer vigarice, eu vou dizer assim, desnecessário, né? Porque o barato pra mim é a resposta ser dada. Droga! É a resposta ser dada na hora. Entendeu? Eu aprendo mais assim, né? Eu quero que você me diga o que fazer e responda, né? Porra, o calor aqui tá fogo, né? O calor tá uma desgraça, né? Eu sinto uma sede desgraçada, né? Vamos lá. Resposta. Vamos lá. Vamos lá, eu vou respondendo e vou apagando. 0 mais 2. Você não precisa fazer conta. Eu falei que 0 mais um número natural é igual ao número natural, então 0 mais 2 vai ser 2. 0 mais um número natural vai ser sempre um número natural, né? Quanto é nada mais 2? 2. 2 mais 0, 2. Pelo amor de Deus, né? 2, 2. Agora, 2 mais 3, 2 mais 3, 5, 5, mais 4, 9, 3 mais 4, 7, mais 2, 9, 2 mais 3, 5. Eu não tô me atrapalhando, não, porque eu tô olhando o gabarito aqui, né? E não, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. essa letra F aqui, vou pegar o gabarito, porque fazer essa conta, meu amigo. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 7 dá 35. 35 mais 8 dá 43. 43, peraí. Só aqui já tem 43, certo? Se quiser, você faz. E pouquinho em pouquinho vai somando. 43 mais 9 dá. Eita, peraí. Peraí. 43 mais 9 dá 52. Não, tá errado. Uma coisa aqui tá errada. 1 mais. Peraí. Fazer assim não dá. Vou apagar aqui, porque o resultado não está batendo com o gabarito, né? Fiz caquinha aqui, né? 1 mais 2. 1 mais 2. 3. 3 mais 3. 6. 6. 6 mais 4. Feito isso, né? Mais 2, mais 3, mais 4. Vamos lá. 6 mais 4, 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7. Epa, não. Isso aqui é o mais, né? 21 mais 7, 28. 28 mais 8. 36, 36 mais 9 dá 45, 45 mais 10, 55, né? Minha letra é tão ruim, né? Confundi esse mais aqui, não pode confundir. Escreva direitinho, faça com calma. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Mais 5, 15. Mais 6, 21. Mais 7, 28. Mais 8, 36. Mais 9, 45. Mais 10, 55. Demorou, né? Não tenho vergonha nenhuma de ter demorado, né? Pior é querer fazer. Aqui não tem de flash, meu amigo. Aqui não tem flash. Flash é só na câmera, né? Flash aqui, bancar o rapidão não, né? Por isso que é bom, ó, olhando o gabarito, mas você faz rapidinho, não tem pressa, aqui tá todo mundo com calma, né? Todo mundo com calma. Vamos lá. 2.000 mais 900 mais 30 mais 8. 2.000 mais 900. Vamos apagar esse aqui, né? Vamos apagar esse aqui. O quadro aqui é grande, mas a área da filmagem pode ser captada, não, né? Vamos lá, vamos apagar aqui. Vamos apagar. Vamos apagar. 2.000 mais 900, 2.900 mais 30, 2.930 mais 8, 2.938. 2.938 agora aqui, bem, vou fazendo, vou apagando, apagando. Olha, matemática, matéria de vez. Mas vai demorar para ser assimilado, mas, né? 798 mais 654. Vamos lá, 798, 654. 8 mais 4, 12. Vai 1. Vai 1. 9 mais 1, 10. Mais 5, 15. Vai 1. 8. 1 mais 7, 8. Mais 6, 14. Resposta. A letra H, 1452. Vamos lá. Fazendo e apagando. Aqui, 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 5, 15. Vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. Me defeito direto, mas como você não tem certeza do número, você faz assim. IJ, né? Agora esse número aqui, 123.456.789 mais 987.654.321. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 987, 654, 321. Vamos lá. 9 mais 1, 10. Vai. 8 mais 1, 9 mais 2, 11. 1 mais 7, 8 mais 3, 11. 7 mais 1 mais 6, 7 mais 4, 11. Vai 1. 5 mais 5, 10. 1, 11. Vai 1. 1 mais 4, 5 mais 6, 11. Vai 1 de novo. 4 mais 7, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3 mais 8, 11. Vai 1. 9 mais 1, 10. 1, 11. Não vai nada, né? Acabou. Resposta 1. 1 o quê? 1 bilhão 111 milhões 111 mil e 110 unidades. Ok. 1 bilhão 111 milhões 100 e por aí 111 milhões 111 mil e 110. Confere, confere. Você viu? Ó, mais um 10, vai. Vamos apagar. Vamos agilizar. Vamos. Opa, cadê meu quarto aqui? 2000. Matemática, ó. 2.468 mais 3.579 mais 7.536, né? Vamos lá. 8 mais 6, 14. 14 mais 9 dá 23. Vai 2. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Mais 7, 18. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 7, 13. Resposta. 13.583, né? Você viu que eu somei aqui. 8 mais 9 dá 17. 17 mais 6 dá 23. Vai 2. 2, taranã, taranã. Vai 1, taranã. Somando. Como diria, né? Uma certa pessoa aí. Fácil demais, como tudo na matemática. Opa, continuando. Eu pagava, vamos falar agora de multiplicação. A multiplicação é a próxima operação aritmética que devemos compreender no universo natural. Essa também é uma operação que se aplica a dois ou mais números naturais, agora chamados de fatores, né, mais parcelas, fatores, e também produz resultado único, o qual chamamos de produto. O operador da multiplicação, x, mais conhecido como sinal de vezes, mas para não ser confundido com a variável x no estudo da álgebra, álgebra, a variável x, este símbolo é frequentemente substituído por um simples ponto. Então, toda vez, preste atenção, toda vez que você vê um ponto, significa o quê? O sinal é de multiplicação. Né? Não vá se apegando, x, não. É ponto, pelo amor de Deus. Esse óculos caindo toda hora. Pelo amor de Deus. X, não. É ponto, ponto. Às vezes nem tem ponto. Né? Estamos estudando o quê? Aritmética. Aritmética, né? Sim. Multiplicação, né? Vou colocar aqui multiplicação. Ok. Primeira lei da multiplicação. O produto do número zero com qualquer outro número natural n é igual ao número zero. Ou seja, zero vezes o número natural zero. Você lembra que na adição, zero mais o número natural é igual ao número natural. Eu passei um M aqui. Falha nossa. Você lembra que na adição, quanto é nada mais 50? 50. Agora, 0 vezes 40. 0. 0 vezes 0. 0 vezes 1. 0. Pelo amor de Deus. 0. Isso aqui é 0. Isso não é ordem. 0 vezes número natural é 0. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Números naturais. Isso é um nzinho, né? Nzinho, números naturais. Primeira lei da multiplicação. O produto, o resultado único. Né? Produto. Vou ler de novo. A multiplicação é a próxima operação aritmética que devemos compreender no universo natural. Essa também é uma operação que se aplica a dois ou mais números naturais, agora chamados de fatores. E também produz resultado único, o qual chamamos de produto. O operador de multiplicação, o x, é mais conhecido como sinal de vezes, mas para não ser confundido com a variável x no estudo da álgebra, este símbolo é frequentemente substituído por um simples ponto. Primeira lei da multiplicação, produto do número zero com qualquer outro número natural n igual ao número zero. Zero, sempre zero. 50 vezes zero, zero. Zero vezes 1 milhão, zero. Segunda lei de multiplicação, lei do elemento neutro. O produto do número 1 com qualquer outro número natural n é igual ao número n. Então, peraí, vamos apagar aqui porque aqui já... Quem não souber isso aí, se mate, pelo amor de Deus, se mate. Vamos lá, vamos lá. Segunda lei da multiplicação, lei do elemento neutro. Vou ler de novo, estou lendo de novo, né? Estou falando com retardados, não, né? Pelo amor de Deus, assimilem esta merda, porque eu estou, pelo amor de Deus, eu estou repassando conhecimentos básicos. Se você não souber disso, meu amigo, morra. O produto do número 1, com qualquer outro número natural n, é igual ao número natural n. Ou seja, 1 vezes n, n. 1 vezes 50, 50. Uma coisa 0 mais n, n. 1 vezes n, n. Terceira lei de multiplicação distributiva. Dados três números naturais. Não, três números naturais. M, N e P. Temos que M mais N vezes P. Isso é um P, viu? Isso é um P, pelo amor de Deus, gente. Esse P tá muito ruim. Muito M, N, P. M mais N vezes P é igual a M vezes P mais N vezes P. Terceira lei de multiplicação distributiva. Dados três números naturais M, N e P, temos que M mais N, entre parênteses, vezes P, igual a M vezes P mais N vezes P. As multiplicações entre números naturais maiores ou iguais a 2 podem ser definidas como adição de sucessivas parcelas iguais. O numeral à esquerda do operador x pequenininho indica a quantidade de parcelas que devem ser somadas, enquanto o numeral à direita do operador indica o valor das parcelas. Assim, temos que. Vamos apagar isso aqui. Porra, sede tá uma desgraça. Assim temos que 3 vezes 5 é igual a 5 mais 5 mais 5. E 5 vezes 3 é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. A partir dessas duas leis e do princípio da adição sucessiva, pode-se concluir que a multiplicação apresenta duas importantes propriedades válidas para quaisquer que sejam os números naturais A, B e C. Propriedade comutativa da multiplicação. Comutativa é A vezes B é igual a B vezes A. A vezes B é igual a B vezes A. Propriedade comutativa. Propriedade associativa da multiplicação. Vou colocar aqui em cima. Associativa. A vezes B vezes C. A vezes B vezes C é igual. A vezes B vezes C. Vamos lá. Exercícios. Efetue as seguintes multiplicações. Vamos lá. Exercícios. de multiplicazione. Exercícios. Vamos lá, correndo. Essa aula está levando muito tempo. Efetue as seguintes multiplicações. Ah, 0 vezes 3. Aqui em cima, 0 vezes 3. B. Vamos lá. 1 vezes 5. Esse aqui tá errado. B. Gente, acho que eu vim na pressa. Lascou tudo aqui, peraí. Vamos lá, vou deixar no quadro, vou responder tudo agora. Se você quiser tentar, você pausa o vídeo, anota os números, vou ditar os números só para não restar dúvida. 0 vezes 3, 1 aqui é 1. 1 vezes 5, 8 vezes 7, 2 vezes 3 vezes 4, entre parênteses. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que é 21 vezes 43, 325 vezes 76, 2010 vezes 481, e aqui é 3 vezes 0, 7 vezes 8, 2 vezes 3, entre parênteses, vezes 4, 2 vezes 3 vezes 4, 3 vezes 5 vezes 1, vezes 4 vezes 2, 568 vezes 10, 407 vezes 91. Vamos responder agora. Letra A. Bom, eu falei que todo número multiplicado por zero é zero, né? Letra A é zero. 1 vezes 5. 5. Por quê? Porque eu falei que todo número, aliás, eu falei que 1 multiplicado por qualquer número natural é igual ao número natural. Ou seja, 50 vezes 1, 50. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 0 vezes 3, 0. Portanto, 3 vezes 0, 0. Meu amigo, se você não souber isso, vá para casa. Né? Desista. 8 vezes 7 e 7 vezes 8. 8 vezes 8, eu lembro que é 64. 64 menos 8 vai ficar 56. Então, 7 vezes 8, 56. 56. Aqui, 56. Se 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes 2, 24. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. 568 vezes 10. Eu sei que aqui basta adicionar uma casa, fica 5.680. Aqui, ó, esse aqui, pelo amor de Deus, isso aqui tem que prestar atenção. Isso aqui não vou, em algum momento eu vou falar disso, mas pelo amor de Deus, quando você ver 10, 100, você adiciona zeros à direita, repete o número 568 e adiciona uma casa. Vamos lá, 2010 vezes 481. Esse aqui só por segurança eu vou fazer no quadro. 2010 vezes 481. Deixa eu ver se está pegando. Aqui pegou. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 0, 0. Aí tem brancão. Meu Deus. Ó. Passa uma casa. Esse aqui vai passar pra cá. Vai pra sempre. Hein? Pelo amor de Deus. Não erre isso. Se você errar isso, adeus. Repetir. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Agora vou somar, né? 0. Vai baixar. 1 mais 1, 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 0 não, meu Deus. 1 mais 0, 1. 8. 2 mais 4, 6. 6. 1 mais 8, 9. Então dá 966.810. A princípio, para mim, a resposta é essa. Né? Vou conferir o gabarito ainda. A resposta é essa aqui. Olha esse aqui, esse é um 5, viu gente? Pelo amor de Deus. 5 aqui tá meio ruim. Vou apagar aqui pra 325 vezes 76. 325. Deixa eu ver quanto é que pegou. Deixa eu apagar que já foi respondido. Esse aqui 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Isso aqui eu vou pagar pra você que é só sabe, né? Tá voando. Esse aqui também vou apagar. Esse aqui já tá manjado. Então vamos lá. 325 vezes 76. 325 vezes 76. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, vai 1. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18, com 1, 19. 1950, mas ainda tem aqui, ó. 7 vezes 5, 35, vai 3, né? Vai 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17, vai 1. 7 vezes 3, 21, com 1, 22. Vai somar tudo. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 9, 10, com 7, 17. 2 com 2, 4, 2. 24. 4.700. Resposta aqui, ó. 24.700. A princípio, a resposta é essa. 21 vezes 43. Vamos lá. 21 eu vou pagar aqui, né? Que você já tá craque, né? Aí, ó, mais uma vez, lembre-se. Aqui são três cálculos, né? Cálculo do 1, cálculo do 8, cálculo do 4. Esse cálculo começou aqui, mas vem pra cá, depois vem pra cá. Pelo amor de Deus, é pra sempre assim, ó. Não, pelo amor de Deus, não coloque embaixo do outro. Aqui, ó. Não coloque embaixo. Não, olha. Não coloque. Não coloque. Aqui eu vou apagar, né? Apagar só o cálculo, né? Ainda 24.700. Eita, paguei o resultado, meu Deus. Na 21 vezes 43. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 6 mais 4, 10 vai 1. 8.903. 1 vezes 2. Isso aqui não vou nem fazer. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5. Bom, 24 vezes 5. Você não precisa nem fazer, sabe por quê? 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2. Dá 96, por quê? Vamos lá. 24 vezes 2 dá 48, certo? 48 horas. 48 vezes 2, 96, por quê? 8 mais 8, 16. 8. Oh. 1 mais 4, 5 mais 4, 9. Então, 24 vezes 4 dá 96. Mais 24 dá 120, por quê? 120, 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12, 120, resposta 120, aqui, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15, aqui na J, 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15, vezes 4, 60, vezes 2, 120. Quer ver como dá 15 vezes 4, 60? 15 vezes 4, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 60 vezes 2, 6, mais 6, 12. 70 vezes 2, 120. Só faltou a letra N. Letra N. Letra N, 407 vezes 91. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 9 vezes 7. Eita, aí complicou. 9 vezes 7. Isso aqui, 10 vezes 7. 70. 70 menos 9. Epa, não. 10 vezes 7 vezes 1, 7, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. 9 vezes 7, epa, agora me ficou. 10 vezes 7, 70. 70 menos. Não, não, peraí. Então agora complicou. 9 vezes 6. Não vou. Eu vou fazer de cabeça. Peraí. Então, olha, 9 vezes 6. 54. Peraí, 63. 9 vezes 6, 54. Porque 10 vezes 6, 60. Vezes 60, 60 menos 6, 54. Então 9 vezes 6, 54. 10 vezes 7, 70. 70 menos. De cabeça, cheguei no resultado que eu queria. 10 vezes 7, 70. É. Eu falei que basta adicionar um zero à direita. E 9 vezes 7 dá 63. Se 10 vezes 7, 70. 9 vezes 7, vou diminuir 1, 7. 63. Vai 6. 9 vezes 0, 0. Mais 6, 6. 9 vezes 4, 36. Por quê? 10 vezes 4, 40. 40 menos 4. 36, então 9 vezes 4, 36. Espera aí. 9 vezes 7, 63, vai 6, 9 vezes 0, 0, 6, 6. 9 vezes 4, 36. Aqui 7, 3, 10, vai 1, 7, 3. Resultado final: 37.037. 37.037. Vou conferir se está certo. Então, 0 vezes 3, 0. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 8 dá 56. 8 vezes 7, 56. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. 2 vezes 3, 2 vezes 3 entre parênteses, vezes 4. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Agora, 2 vezes 3 vezes 4 em parênteses. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Quer ver? 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Certo. O I. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, 120, certo? 3 vezes 5 vezes 1 vezes 4 vezes 2, 120. 120. 903, 21 vezes 43, 903. L, 5.680. Deu L. L. Cadê o L? L, 5.000. Ah, 568 vezes 10. 5.680. M, 325 vezes 76. 24.700. MN, 407 vezes 91. 407 vezes 91 dá 37.037, cadê? 37.037. Ó, 2010 vezes 481 dá. Vou colocar aqui, né, que eu já paguei, mas dá 966.810, né? Não lembro se acertei ou não, mas o resultado é esse, ó. 966.800. Bom, por hoje é só, né? Essa aula vai continuar. Por hoje é só não, né? Vem potência aí. Vamos apagar aqui. E o seguinte, pelo adiantado da hora, essa gravação vai ser interrompida, mas continua matemática, né? E com matemática continua com potenciação, né? Até o próximo take, né? Bye bye. Vamos lá. Só vou dar uma pausa aqui só para beber uma aguinha, né? Não ficar o tempo todo. Já volto. Enquanto isso, vocês, né? Vamos lá.